Na manhã desta sexta-feira, policiais militares deslocaram-se até um prédio abandonado na região da Vila Portes, em atendimento a uma cidadã que reclamava de arrombamento em seu estabelecimento comercial na Rua Assis Brasil, na Vila Portes. Segundo a dona de uma lanchonete, os criminosos, após arrebentarem a porta dos fundos da lanchonete, levaram tudo o que encontraram pela frente. Nas buscas, o soldado Dal Bosco conversou com nossa equipe sobre o que foi encontrado no prédio abandonado. Dal Bosco, parece que vocês encontraram aqui um esconderijo de caxangas, né, de arrombadores. É o pessoal da RPI que foi atender a ocorrência de furto aí. Conseguiu localizar a cerveja, a carne que foi furtada no comércio aí. Então vamos fazer busca no prédio inteiro abandonado para ver se localiza mais coisas. Tem televisão e coisa que foi levada lá. A máquina de leitura de cartão e outros objetos aí que podem indicar roubo de outras situações. Também. Tem bastante, inclusive esses perfumes aí, que perfume caro importado aí, que pela condição financeira deles não tem condições de comprar, não. Se deve ser objeto de furto de algum outro residência ou comércio próximo. Equipamento de som automotivo ali também, dentro da caixa ainda, é furto. Provavelmente é furto. O que vai acontecer com essas pessoas que estão aqui? Vamos conduzir um maior, tem um outro menor lá. Tem umas crianças aqui. Vamos ver com o cabo que está junto com nós aqui, ver qual que será o procedimento. A princípio, vamos conduzir os menores para o conselho tutelar e os maiores para a delegacia. Quem reconhecer os objetos pode comparecer à delegacia de polícia civil. Sim, vai ser conduzido à delegacia. O cabo Borges falou sobre a prisão de Elias Vidal Lopes, de 37 anos, em posse de quem foi encontrado grande parte dos produtos apreendidos. Informações da solicitante, né? Tem seu estabelecimento aqui na Avenida Carlos Gomes, na Vila Pérola. Deslocamos até o local, né? Relatou, né? Que já não aguenta mais. Já questão de uma semana foi feito um arrombamento no estabelecimento, onde levaram bebida e grande quantidade de produto da lanchonete. E nessa noite, de quinta para sexta-feira, novamente uma outra visita, onde levaram uma TV 51 polegadas e vários engradados de bebida, tanto garrafa como bebida enlatado, refrigerante, sorvete, carne do freezer. Aí deslocamos até o local nas imediações, aqui onde tinha uma informação da própria proprietária. Foi localizado alguns elementos aqui no local e recuperado vários produtos do furto da lanchonete. A televisão não foi encontrada, né? A televisão até o momento não foi localizada. Aí vamos, se não localizar no local, aí vamos repassar a Polícia Civil as informações para ver se eles conseguem, que os elementos conseguem dar a informação correta. Cabo, há informação inclusive de um dos indivíduos que está preso, que ele tem uma arma aqui. Justamente, foi encontrada uma munição no local e ele disse que tem uma arma no local, mas o local é grande, estamos vasculhando o local para ver se localizamos a referida arma. Uma responsabilidade deixar um prédio desse facilmente acessível numa área de grande movimento, né? Com certeza, vários moradores aqui já têm reivindicado junto à prefeitura para ver quem que é o proprietário do prédio. Esse prédio aqui, questão de 10 a 15 anos, esse prédio se encontra abandonado, sendo usado, né? Onde essa malandragem, esse vagabundo vem se humilhar aqui, passar a noite e fazer esses pequenos furos na redondeza. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.